CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado, eu recebo aqui no estúdio da Rádio Que Toca Notícia o vereador Dilto Vitorassi. Ele que tem uma história aí como sindicalista aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já foi deputado federal também e tem muitas histórias aí para contar com relação a esse passado e presente também, né, de sindicalista e legislador aqui na terra das cataratas. Bom dia, Vitorassi. Bom dia, os ouvintes da CBN. É um prazer de ter sido convidado para vir aqui expor algumas coisas que a gente possa colaborar aí com as informações. Rememorando até um pouco da política aqui em Foz do Iguaçu, nós tivemos na semana retrasada o professor Sérgio voltando como deputado federal lá em Brasília. Ele que era suplente passou a ser deputado. E nós lembramos que o último representante de Foz do Iguaçu, antes do professor Sérgio lá na Câmara, foi justamente você, numa época em que você assumiu como suplente. Como é que foi essa batalha toda aí para levar o nome de Foz do Iguaçu lá na Câmara dos Deputados? Pois é, Foz do Iguaçu teve o deputado federal Sérgio Espada, aí ficou um longo período sem representatividade. Depois eu fui na qualidade de suplente por 23 meses. O Cláudio Rorato deve ter ficado em torno de 3, 4 meses também. E agora tivemos a felicidade, né, mesmo que nas condições de suplente, assumir o professor Sérgio. Eu acho que é um orgulho para qualquer cidadão iguaçuense ir defender a cidade de Foz, que é uma cidade conhecida nacionalmente e mundialmente, né? Eu sempre digo, qualquer cidadão que ia falar, se pronunciar lá em cima, tinha a atenção das pessoas. Mas ao falar da cidade de Foz do Iguaçu, ela é uma cidade bem vista e amada por todos os brasileiros por causa da questão das cataratas, do ponto turístico, uma série de coisas dessa natureza. Coube a mim nessa tarefa, né, num curto período de tempo de 23 meses. Naquela oportunidade eu já tinha cumprido 2 mandatos de vereador, 97 a 2004. 2004 eu me elejo vice-prefeito do Paulo Macdona e exerci o mandato de vice-prefeito junto com as secretarias que foi designada para mim tocar naquela oportunidade por 4 meses, 3 meses, nem 4 meses. E aí o ministro Paulo Bernardo, na época era deputado federal, foi chamado pelo Lula para ser o secretário de planejamento. E eu tive que escolher entre continuar a serviço da cidade ou ir representar a cidade de Foz do Iguaçu no cenário nacional. E naquela oportunidade, então, até teve uma pesquisa feita na cidade e era unânime em dizer que vice-prefeito, claro que ajuda a cidade, mas vice-prefeito é uma expectativa de cargo e como deputado federal poderia fazer coisas boas para a cidade de Foz do Iguaçu. Graças a Deus eu tive a felicidade. Na quinta-feira foi acirrado esse debate na Câmara Municipal, onde a gente discutia a melhora na saúde de Foz do Iguaçu, e não por menos, mas eu tive que recordar ao companheiro Bobato, na oportunidade Foz do Iguaçu recebia R$3,40 por pessoa de repasse da verba pública federal, do SUS, para a cidade de Foz do Iguaçu, e isso correspondia a um montante de R$1.020.000 mês. Com o cronograma que nós montamos e os argumentos que apresentamos no Ministério da Saúde, nós elevamos para 4,70, 6,70, 9. Hoje a cidade de Foz do Iguaçu recebe R$13 por pessoa, o equivalente a R$3.600.000. Isso foi uma conquista histórica para Foz do Iguaçu. Claro que merece ainda mais verba, mas hoje pelo menos ela está colocada no patamar das outras cidades do Paraná e do país, e com esse dinheiro já é um dinheiro razoável que daria para se fazer bastante coisa. Segundo ponto também, nós tínhamos um problema de invasões de terra aqui em Foz do Iguaçu, por causa da IPUB Nacional, a explosão demográfica de uma hora para outra com a construção de IPUB Nacional. Na oportunidade nós conseguimos, então, porque eles têm as Vitorassi, o Vitorassi é ligado ao campo popular, o Vitorassi ajudou a invadir terra. Primeiro que eu nunca invadi terra. Agora também sempre fui solidário aos companheiros necessitados, como o papel do movimento popular sindicalista. Mas eu me lembro que eu consegui 5 mil casas populares junto com Jorge Hereda da Caixa Econômica Federal. Dessas 5 mil casas populares, em 8 anos, o prefeito Paulo Macdona conseguiu fazer 1.700 delas. Lá no Bubas, lá no Colombelli, lá na Cidade Nova, lá no Caiobá, espalhado, em Três Lagoas, ali na Lagoa Azul, né? Assim, resolveu o problema, resolveu em partes, né? Resolveu em partes. Ainda tem problema de déficit habitacional, tanto é que nós precisamos de outras 3 mil, 4 mil casas para poder resolver o problema. Pude fazer com a emenda parlamentar o centro de artesanato, que era a redenção para Foz do Iguaçu em termos, né, dos pequenos agricultores poder expor seu produto, os artesãos, expor os seus produtos aí na frente do Hotel Bourbon. Naquela oportunidade eu destinei R$1.750.000 que deu para fazer aquele prédio. A contrapartida do governo municipal era R$250.000 para fazer o projeto de paisagismo. Talvez seja isso que não tenha dado certo. Aquele local não é atraente porque a prefeitura municipal não colocou a contrapartida. O centro de convenções, ele tinha um problema da falta dos geradores elétricos. Se desse um pico de luz, colocaria toda a situação em pânico. Foi R$4.250.000, foi viabilizado também por mim. Na oportunidade, hoje o centro de convenções não tem atuado na captação de recursos, mas precisaria colocar profissionais ou então terceirizar aquele serviço, porque um investimento da envergadura que foi feito naquele centro de convenções não pode criar uma despesa de R$60.000, R$70.000 por mês sem ter, né, o retorno para o município. Eu acho que está faltando aí o Reni pegar ou terceirizar ou achar uma outra finalidade para aquilo, mas aquilo lá é a hora de dar retorno para a cidade de Foz. Deu para fazer também, depois trazer dinheiro do Ministério da Cidade para fazer parte da João Paulo II, recapeamento asfáltico da cidade, dinheiro da ação social, dinheiro para fazer o parque linear lá embaixo do Ouro Verde, mas não foi feito porque naquela oportunidade a prefeitura não tinha as certidões negativas, vários dinheiro foi perdido desta forma. Nós vamos a um intervalo agora na sequência para a atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN, mas já voltamos. Por favor. E, inclusive, já vou lhe perguntar um pouco a respeito da sua trajetória como sindicalista aqui na cidade, até para que as pessoas conheçam também de onde veio o Vitorassi, como é que o Vitorassi chegou a ser vice-prefeito, deputado federal, enfim, para que a gente trace este panorama. É um breve intervalo, estou conversando aqui na CBN com o Dilto Vitorassi, vereador aqui de Foz do Iguaçu. Já voltamos com outras informações para você aqui nas ondas da rádio que toca notícia. CBN Entrevista. CBN Entrevista neste sábado. Eu estou conversando com o vereador de Foz do Iguaçu, Dilto Vitorassi. Na primeira parte desta conversa, nós falamos um pouco a respeito da experiência que foi o Vitorassi lá como deputado federal na cidade de Brasília, e quase estouramos o tempo das 10h30, você comentando algumas das bandeiras, algumas das passagens lá na Câmara em Brasília, e agora justamente compromisso, né? Continuamos a falar deste mesmo tema. Pois é, aí, por exemplo, deixei alguma coisa bem sedimentada lá, inclusive tive uma oportunidade, né, para conversar com o deputado professor Sérgio, e nós deixamos bem encaminhado a questão do Parque Linear do Boici, o Parque Linear do Rio Paraná, que hoje estão chamando Contorno Foz, mas é o Parque Linear do Rio Paraná. Deixamos bem encaminhado como uma frente parlamentar, assinaram a adesão 80 deputados do Brasil todo sobre a navegação fluvial de Foz, né? Tietê Paraná, de Foz do Iguaçu a São Paulo, Foz do Iguaçu ao sul da Argentina. Como deixamos também encaminhado discussões como a necessidade da vinda do braço da Ferroeste até Foz do Iguaçu. Que até hoje não veio ainda, não é? Infelizmente. É, eles pegaram o destino de ir para Guaíra, como colocar os portos secos que deveria ter sido colocado aqui em Foz do Iguaçu, colocar em Guaíra. Mas assim, eu acho que nós temos que pegar e pensar de uma forma grande. Chamar o prefeito de Chapecó, Santa Catarina, cidade de Polo, como Cascavel, como Vargem Grande, Campo Grande, entender e começar a discutir que o oeste brasileiro, né, não pode ser tão discriminado no cenário nacional, dentro do Pacto Federativo, porque nós entendemos que aqui se produz muito alimento e aqui não pode ser tratado uma cidade que nem a de Foz do Iguaçu, que é a maior cidade com maior volume de população de fronteira do país. Nós precisamos ter um outro tratamento. E aí nós precisamos discutir isso dentro do Pacto Federativo, que alguns investimentos devem ser feitos aqui. Até mesmo para informação do ouvinte, até 2005 o Brasil exportava via Estados Unidos da América em torno de 27% das nossas mercadorias brasileiras. hoje exporta 12. No entanto, nesse mesmo período, né, nós exportávamos via China 2%, hoje nós estamos chegando a casa dos 18%. Então, alguma coisa que no passado nós tínhamos em mente, que era focando sempre o Oceano Atlântico, para poder ter os nossos portos arrumados para exportação e importação, hoje nós precisamos pensar, rediscutir, né, dentro desse cenário, a questão do Mato Grosso, a questão do Paraná e a questão oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque nós temos que pensar também numa rota para o Pacífico, né, que ligue Foz do Iguaçu ao Pacífico, que ligue Campo Grande ao Pacífico, que ligue Chapecó a Foz do Iguaçu indo para o Pacífico, porque é mais fácil para nós criar um outro corredor, não é, de vender as nossas mercadorias. Não é? O mundo hoje se ressente de duas coisas principais, o alimento e a água, e nós temos as duas coisas em abundância. Né? Nós não vamos dizer que aqui nós podemos industrializar, criar um outro polo de desenvolvimento que traga renda, emprego e renda para o povo. Mas nós, se disser assim, por exemplo, na área da metalurgia, não. Mas se nós dissermos que podemos implementar a questão das indústrias de alimentos, seria possível, porque a nossa região é propícia para isso. Falamos um pouco da sua trajetória como deputado federal, neste período, 23 meses, né, que você permaneceu lá em Brasília. E antes do intervalo, eu até comentei a questão de que, para entender, né, como foi que você chegou ali a ser primeiro vereador, né? Depois vice-prefeito de Foz do Iguaçu, deputado federal, mas teve também todo um começo, um passado lá atrás como sindicalista. Como é que primeiro foi esse interesse? Primeiro que aqui perto de Foz, a Santa Terezinha, ali exatamente na Polícia Rodoviária Federal, às esquerdas, entendeu? Tem a Vila Vitorácia, eu nasci aí em 1959, meus pais são pioneiros de 1955 aqui. Depois eu, por questão física, eu virei ser cobrador de ônibus em 1978. 3 meses depois eu era fiscal, encarregado de transporte, e vi a necessidade de organizar os trabalhadores, entendeu? Porque naquele momento as leis trabalhistas não eram adequadamente aplicadas. Junto com a luta sindical, veio a luta também do movimento popular, sem teto, sem terra, não é? As pessoas desprovidas de qualquer coisa. Ou seja, sempre fiz a opção pelo povo mais carente. Aí, em 1997... eu fui candidato a vereador, tive êxito, né? Depois me reelegi novamente, fui presidente da Câmara. Depois tinha uma discussão muito acirrada aqui, não é, com a família Silva, que naquela oportunidade dominavam praticamente a cidade, me convidaram. Eu tinha condições para sair candidato a prefeito naquela oportunidade, mas insistiu aí 12 partidos políticos com que eu fosse vice do Paulo Macdona. Eu fui por durante 3 meses, eu acho que boas coisas foram feitas, outras tantas deixaram de serem feitas, não é? Mas enfim, a minha trajetória política sempre se constituiu no movimento sindical e no movimento popular. E uma das coisas que eu levo comigo é a moralização do serviço público. Quando administrei a Câmara Municipal, tinha 32 funcionários, 21 vereadores, e se gastava 2,8% do orçamento daquela oportunidade. Hoje nós nos deparamos com a Câmara de Vereador com 45 funcionários, com mais 15 cargos sendo ocupados, na minha forma de ver, indevidamente. Fiz uma proposta, escrevi uma tese que foi assinada junto pelo companheiro Rocha e pelo companheiro Zé Carlos, atual presidente. Hoje estou encontrando dificuldade para com que eles cumpram aquilo que assinaram. Acredito que a mesa diretora deve votar num projeto de resolução que a gente possa enxugar R$150 mil de custo da Câmara por mês. Esse dinheiro fica aos cofres públicos do Poder Executivo e assim o Reni Pereira possa dar um alento para o povo mais pobre. Clube de mães, clube de serviço, associações de moradores, atender a parte carente da cidade, ação social, não é, que possa fazer alguma coisa a mais, porque a cidade de Foz do Iguaçu passa por uma situação econômica difícil. Nesse momento, enquanto a gente não for capaz de implementar um projeto de desenvolvimento econômico que possa recuperar, inclusive, o caixa do próprio município, nós temos que dar a nossa contribuição para com que isso funcione de uma forma melhor, não é? E que a gente possa fazer com esse dinheiro várias outras coisas. Para se ter uma ideia, a economia, que não é eu que estou pedindo, por belo prazer, é a promotoria pública que está pedindo, ela gira numa economia só com os funcionários, que no meu modo de entender, desnecessário na Câmara, uma economia de R$1.300.000 anos sem mexer na assessoria, que são 4 de cada assessor. Se fizer o que o promotor público está pedindo, de ser só 3 e não ser 4, nós podemos chegar com uma economia de R$2.700.000 ano, né? E esta é uma economia significativa que poderia fazer bastante coisas, né, a serviço da cidade de Foz do Iguaçu. E eu vou continuar questionando. Vou continuar questionando, e a CBN foi a primeira a dar a notícia. Eu vou continuar questionando até onde der. Se eu ver que essas pessoas não se demovem da sua posição, e para ele, essa mão de obra ociosa, ele se sente bem desta forma, não é eu que quero renunciar. Eu tenho que me dar por impedido de continuar sendo vice-presidente, né, o segundo vice-presidente da mesa diretora. Isso que você fala em renúncia é justamente ao posto da mesa diretora, não à não, Câmara, né? Não, ao cargo não. Ao cargo, acho que o meu mandato nem pertence a mim, pertence à sociedade de Foz do Iguaçu, que querem que eu continue defendendo as ideias e defendendo as bandeiras de luta da população. Mas não se faz jus a gente se eleger numa mesa diretora composta por 5 membros, dizendo que íamos fazer um enxugamento e essas economias, aplicando a moralidade pública, e 24 horas depois de eleitos as pessoas se recusarem de fazer isso. Não faz parte do meu currículo, não é? A mim, a palavra já basta. Imagina a palavra mais assinatura. Se eles deixarem de honrar a parte deles, eu vou ter que honrar a minha parte. Como eu não posso fazer mais nada se eles não se demoverem da posição deles, eu estou sobrando na mesa diretora, eu tenho que renunciar. Então, se você, até justamente por essa ligação com os sindicatos rodoviários, tem também uma ligação forte com a população, especialmente ali na região leste do município, muita gente lhe procura. Inclusive, você me falava que no período da tarde, por exemplo, não mantém escritório lá na Câmara Municipal, cumpre expediente na região ali do Morumbi, atendendo a população? Porque é antiga esta cultura, né? A população sempre me encontrou na entidade sindical, ele se sente bem, melhor ser atendido lá. Não que o meu gabinete não fique aberto e não fique com assessoria, mas eu faço questão de atender lá, porque a maioria absoluta que me procura naquela região são os rodoviários. E aos rodoviários eu sempre digo assim: eu não sou o vereador, eu estou o vereador, mas eu sou rodoviário, né? Eu devo a eles um monte de eu tenho uma gratidão por esta categoria, como tenho absoluta certeza que eles têm por mim. Quando vai outras pessoas procurar, por exemplo, o transporte coletivo urbano, antes do processo licitatório, ele figurava entre a oitava, né, na escala, né, dos problemas da cidade, o grau de satisfação. Hoje caiu como o terceiro problema da cidade. Antigamente ele estava atrás de saúde, de habitação, de limpeza pública, de ação social, estava atrás de todos esses itens, ele figurava como o oitavo problema da cidade. Aí modernizaram, licitaram para piorar o serviço. Entre eles, encurtaram a carroceria dos ônibus. Entre eles, colocaram o micro. Entre eles, tiraram o cobrador. Percurso que era feito com 45, 50 minutos, agora demora uma hora e 20. Não é? Então, a cidade de Foz do Iguaçu, em algumas coisas, ao invés de modernizar com o tempo, regrediu. O transporte coletivo, não que os empresários tenham a culpa. Se deixasse para os empresários oferecer o transporte para as cidades, era capaz de oferecer um transporte melhor do que este. Foi uma licitação feita por uns burocratas, uns técnicos no setor, que não entendem nada e licitaram e fizeram um monte de barbaridade. Cabe agora ao empresário dizer o seguinte: eu me demovo dessa situação para outra, mas eu preciso ser compensado. Entre a compensação sempre recai ou tarifa, ou entender aumentar a faixa etária no uso do transporte, uma carroceria de ônibus que deve ser utilizada, conforme está no contrato hoje, 8 anos, queria levar para 10. Aí você vai dizer: você é a favor dos 10? Bem, 8, 10, o que determina o conforto do ônibus ou a segurança não é o ano de fabricação, mas sim o estado de conservação. Para mim não há problema nenhum. E o transporte coletivo de Foz do Iguaçu também deve passar por algumas remodelações. Olha, você citou aí que o transporte coletivo hoje em dia ele aparece como o terceiro lugar aí nas reclamações, naquilo que o iguaçuense pensa que deve melhorar na cidade. Eu lhe digo que para mim, inclusive, seria primeiro lugar, e eu falo isso como usuário do transporte coletivo aqui na cidade. Na sua visão, como rodoviário, inclusive, e pensando não apenas no lado do passageiro, mas também no lado do trabalhador que acabou sendo sacrificado nos últimos anos, o que deve ser feito aí para remodelar, para melhorar realmente esse serviço de transporte coletivo na cidade? fazer um transporte coletivo mais ágil. E para ser um transporte mais ágil não é a forma que eles propuseram com um terminal lá em Três Lagoas, que ainda não está funcionando. O cidadão embarcava lá, no entender deles, e desembarcava aqui no TTU da cidade. E pegava um outro ônibus para chegar até a Ponte da Amizade. Isso era subir e descer 3 vezes para chegar ao destino. O cidadão quer embarcar em Três Lagoas e o mais rápido possível chegar ao destino. O segundo ponto é andar com um pouquinho mais de conforto. O conforto deveria se discutir o ar-condicionado. Nem isso o usuário pede, não é? Mas pede assim que o ônibus pelo menos seja grande e tenha lugar para andar sentado no ônibus e não em pé, imprensado como sardinha em lata. E com a retirada do cobrador, parece que a gente faz aqui uma conversa de sindicalista que quer emprego. Não é só isso. Imagine que hoje 60% e poucos usam o cartão eletrônico. 30% e poucos não usam. Aí você é um usuário do cartão eletrônico. Ao embarcar lá no São Francisco e vir até a cidade, no ônibus que não tem cobrador, você é obrigado a esperar junto com aquele que tem o dinheiro, pagar o motorista, e numa viagem que demoraria 45, 50 minutos, pode levar uma hora e 20. Qual a culpa sua com aquele cidadão que não tem um cartão eletrônico e você tem que esperar? É igual como fizeram no sistema bancário brasileiro, retirar os caixas. Ah, sim, vamos retirar, sistematizar. Quem é que ganhou? Os bancos. Eles tiraram o caixa para aferir um salário de um trabalhador a mais. E aquelas pessoas que ficam aquele tempo todo na fila, quem é que paga aquele tempo perdido daquele povo na fila? Né? Então, isso aí chama-se custo Brasil. Nós temos que agilizar, modernizar o país. Mas, infelizmente, o capital não tem permitido isso. O capital, muitas vezes, visa o lucro. O que vai acontecer com uma legião de pessoas demorando mais, isso não é problema dele, é prejuízo do cidadão. Eles querem saber o lucro, né? Isso é o empresário do transporte coletivo urbano, isso é o bancário, e nós queremos criar um país onde que esse país seja mais justo e que todos tenham oportunidade. Eu faço parte, né, junto de um grupo que levou Lula ao poder, embora hoje estou no PV, antes fiquei 27 anos no PT. Eu reconheço no Lula que ele distribuiu renda e fez uma coisa, um monte de coisa para as pessoas mais carentes, mas há espaço para a gente fazer mais e melhor também a nível de Brasil. Você atualmente está no PV, o Partido Verde aqui do Brasil. O que, que o levou justamente após a saída do PT e passagem pelo PMN a chegar a este partido, o PV? A minha vontade quando saí do PT era ingressar rápido no PV. E assim estavam as tratativas. Aí deu contratempo durante o caminho, com o dirigente que tinha me convidado do PV, teve alguns problemas a nível estadual, e eu de última hora, eu saí de uma campanha muito frustrada a prefeito, e as pessoas diziam assim, ah, o Vitorassi acabou, o Vitorassi não chega mais a lugar nenhum, veja para prefeito, fez 3.000 e poucos votos. E eu queria demonstrar para a cidade que aquela eleição foi atípica, era uma eleição polarizada entre Paulo Macdona e Sames da Silva. Eu vou votar no Sames para tirar o Paulo, eu vou votar no Paulo para não deixar a família Silva voltar. Mais ou menos se deu isso. Eu tive menos sucesso. Foi um pouquinho melhor naquela oportunidade o Reni, mas a campanha polarizou. E eu sabia que meu patrimônio eleitoral não era de 3.500 votos. E eu sempre fiz. Quando fui suplente, inclusive, de deputado federal e fui prestar esse serviço em Brasília, eu concorri contra o Cláudio Lorato, que era o candidato do poder na época do PMDB, e concorri contra o Paulo Macdona. Eu fui mais votado que o Paulo Macdona naquela oportunidade, não é? Entendeu? Eu sabia que o meu patrimônio eleitoral sempre girou em torno de 25 a 30 mil votos para deputado em qualquer circunstância. Essa vez no PMN, com 4 meses antes do período de filiação, eu ainda consegui fazer cerca de quase 20 mil votos. E deles, isso eu tenho orgulho, 15.800, salvo engano, só aqui em Foz do Iguaçu. O candidato do prefeito, Chico Brasileiro, que eu tenho uma estima, uma consideração para ele, na oportunidade fez 35 mil votos e fez 25 mil votos apenas em Foz do Iguaçu. Quando eu fui candidato, então, à reeleição de deputado federal, ninguém alcançou isso na história de Foz do Iguaçu. Eu fiz cerca de 40% dos votos, eu fiz quase 53 mil votos só em Foz do Iguaçu. E o restante, muito pouco voto fora. Fiz 10, 11, 12 mil votos fora e faltou 89 para me reeleger. né? Que eu acho que foi o maior prejuízo. Encontro o cidadão até hoje na cidade e fala assim: poxa, Vitor Assi, que pena, você perdeu aquela vez. Eu não perdi nada. Eu continuei tocando a minha vida, sou um cara modesto, simples, vivo com pouco. Quem perdeu muito foi a cidade de Foz do Iguaçu, que já era para ter a Perimetral Leste, que já era para ter duplicado a 469, Avenida das Cataratas, que já era para ter o Porto Seco, que já era para ter o Parque Linear do Boici, o Parque Linear do Rio Paraná, era para ter tudo. Cidades mais pequenas, como a de Pato Branco, Beltrão tem o seu contorno, desvia o tráfego pesado, não é? Do centro da cidade. Aqui a cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade cheia de problemas de fronteira, não tem o contorno para tirar essa carga pesada. Quando cheguei aqui na rádio, eu vi um caminhão subindo aí, que estava no limite, na primeira marcha, não há outra marcha mais pesada para fazer, né? E você sabe que vários caminhões desse com motor fraco acaba engasgando e descendo, como despencou vários caminhões, dando um perigo enorme aqui em frente da rádio, inclusive. E quando é que nós vamos tirar esse tráfego pesado daqui? Quando é que nós vamos tirar aquela log, antigamente chamado Yad Sul, daquele lugar? Como é que pode se dizer que somos uma cidade turística se não se preparamos para isso? Os turistas têm que conviver com esses caminhões passando por perto deles? Será que não é hora a gente limitar a cidade do Boici para cá? A cidade tem que estar embelezada para o turismo, sem erro nenhum. Alguns empresários, algumas casas que não conseguem melhorar o visual dela, o município inclusive subsidiar. E do Boici para lá virar área de serviço. Com 5, 10 anos a gente diz, arrumado essa parte aqui entre a Avenida Paraná até o Rio Paraná, agora vamos pegar do Boici para cima, até lá em cima na Pôr do Sol, mais tarde, e embelezando ela aos poucos, rua a rua, quadra por quadra, para fazer com que os turistas, quando cheguem na nossa cidade, levem uma outra imagem, não ser esta imagem, né, das coisas todas desorganizadas como estão levando. Nós estamos já nos instantes finais dessa conversa aqui na CBN e eu devo, até os ouvintes cobram, né, que seja feita esta pergunta. Como é que vai ser a atuação do Dito Vitor Assi, vereador, com relação, por exemplo, a relação com o executivo, o prefeito Reni Pereira, aqui em Foz do Iguaçu, nesse período de mandato? Mais independente e mais transparente possível. O Reni Pereira saberá perfeitamente que ele terá um parceiro de primeira hora para trabalhar por essas obras estruturantes para a elevação da cidade, principalmente no que ele propôs durante a campanha, que é um projeto de recuperação econômica. Se não fizer isso, não tem cidade para ninguém. Está falida. Não dá para perder mais 55 mil habitantes. Nós éramos 305 mil habitantes, estamos em 255. Culpa de quem? Do Paulo? Não. Do Paulo, do Dobrandino, do Dajó, minha, de todos os políticos da cidade de Foz do Iguaçu. Mas para as coisas erradas, eu não acredito que vá cometer. Mas se tiver coisas erradas, entendeu? Não é do meu estilo me calar. Eu vou tomar posição. O Reni sabe disso. A cidade de Foz do Iguaçu sabe disso, que eu não sou um político, entendeu? De ficar calado diante das irregularidades. Eu quero fazer de tudo e quero acreditar que o propósito do Reni seja melhor. Alguma coisinha, algum lapso disso, mano, alguma coisa que acontece no dia a dia, não é? Que dá para se relevar e consertar, dizer ao Reni e consertar. Mas assim, coisas que faça com que o município tenha prejuízo, não dá. O município não merece mais isso. O município de Foz do Iguaçu tem que chegar nas condições dos outros municípios polo. A nossa cidade vizinha nos inveja, nos causa inveja, Cascavel. Cidade de Maringá, idem, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava hoje, e Curitiba nem se fala. Por que que Foz do Iguaçu não pode ser uma cidade polo como estas? Precisamos, assim, ter muita responsabilidade da administração. Hoje, pelo menos, eu não vi nada do Reni que ele não esteja trabalhando nesse sentido. Enquanto que ele estiver assim, ele pode contar com meu total e restrito apoio. Para as coisas erradas, não precisa contar comigo, não o Reni, não precisa contar ninguém. Mesmo porque aquilo que a gente faz de errado, a gente canaliza para os ricos em detrimento do sofrimento dos mais pobres. Tem sido assim a vida toda. E eu já disse já no começo da conversa, eu quero que sobre dinheiro e que tenha condições para resolver os problemas sociais da cidade. Qualquer coisa que a cidade venha a sofrer, sofre primeiro o trabalhador, por último o empresário, porque ele tem uma gordura para gastar no longo do tempo. O trabalhador não. Muitas vezes tem um trocadinho e quando ele perdeu o emprego, perdeu tudo na vida. e nós fizemos com que vários trabalhadores perdessem o emprego no decorrer desse tempo. Já é hora de parar, né? É hora da gente dar uma resposta para a sociedade. Dar uma resposta principalmente pelos mais necessitados. Eu vejo na pessoa da Cláudia, como a secretária da Ação Social, uma mulher imbuída nesse sentido. Eu vejo do próprio Reni, né? Ele disse assim, um dia atrás, marcou o que ele disse. Eu fui lá embaixo no Jardim Primavera, eu vi as pessoas com as casas inundadas saindo com o colchão nas costas durante a noite. A noite, para um cidadão desse que está com o colchão molhado nas costas, é uma eternidade, não é? A noite parece que não tem 12 horas, parece que tem 5 dias, não é verdade? Para quem está no sofrimento, né? Então, eu vi que aí tem sensibilidade que não dá para continuar com os córregos inundando, com as casas quebradas, derrubadas, com as mães perdendo os filhos por causa da droga e uma série de coisas. Nesse sentido, a gente tem que ter responsabilidade. E essas coisas só se consertam com uma coisa, com dinheiro. Tem custo para consertar isso. Então, nós precisamos gastar o menos possível e, quando for gastar, gastar certo, de forma que o pouco renda bastante. Conversei neste sábado aqui na CBN, no programa CBN Entrevista, com o vereador Dilto Vitorassi. Vitorassi, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço. Eu tenho um conceito muito bom da CBN, o estilo dela de fazer o jornalismo e de colocar as ideias das pessoas para fora. Eu agradeço. Agradeço em meu nome, agradeço também em nome da Câmara de Vereadores, que eu tenho absoluta certeza que isto é o que todos os vereadores pensam desse veículo de comunicação. E este programa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos a mais uma atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com as notícias do setor turístico aqui nas ondas da Rádio Que Toca Notícia.